Convoca aqui os combatentes que não estão de brincadeira, pois os versos são lapidados das seletas essências. Reivindica só a frente, pois somos a parte pobre e desigual. No resignio de uma pirâmide social, os elevados e sublimes. Massacro na crescente insanidade, onde as guerras em massa acontecem numa luta pela pretensa liberdade. Foco uma causa em gatilho, e na sequência esse dente estampido. Inequívoco enegrecendo os corações frenético, apocalipse cumprindo. Essa folha em branco que se mancha o sangue extraído da guerrilha. Vira luz ou escuro no caminho da caverna. Vira, pois sei que as mentes estão como as noites, ofuscadas e vazias, trazendo perspectiva a outros novos dias que se inicia. E na arena vem gladiadores na predominância, instrução e propulsão. Esse é nosso ataque defendente, a missão. Rap real reivindica, resgata a todos os MCs, chamamos a convocação. Convocação. Cápsula sonora deflagrada, atravessando a janela. Combativo, incisivo, persistente, sentinela que martela. Perseguidores, convoco ninjas, mestres de cerimônia, sem poeira nas narinas. Rap que fortalece as estruturas, que enforca o magnata com a gravata da sua própria ditadura. E lança no sarcófago da trambicagem, putrefação da penitência como forma de expressão vetada. Vetada, a procissão prossegue, a marcha firme. Somos o cérebro, o plano, sem teatro ou filme. Abrindo os olhos sobre o muro da cegueira, exposição do prontuário implantado sobre essa fronteira. Agrupamento, o rap percorre a coronária. Diversos pensadores, rimadores, mentes contrárias, observando o universo do penhasco. Delinquente nos versos, raciocínio notório e devasto. Convoca exército de loucos sedentes por ideais. Uma mesclagem de rimas, beats, combinações letais. Fortemente armados, batalha bélica, os arsenais são compostos por matéria explosiva. Fatos banais não corromperam muitos que vivem em meia selva do absurdo. Cidadãos maltratados, vivendo à beira de um surdo, confuso busco refúgio em um mundo escuro dos tumultos, onde encomendam novos túmulos para os subúrbios. Somos pensadores modernos, TNT nos versos, conservadores da velha escola em novos aspectos. São tédios solares de ideologia pras mentes fechadas, formando opiniões concretas que derrubam as farsas. Pra nós o rap no gueto é um imenso púlpito. Mediações são feitas, tornar o povo incorrupto. Futilidade ao extremo, governo é milícia e luto. Em convocações de ataque, formando lirismo bruto.